quer covarde, vivi de pilantragem. Você quer covarde, vivi de pilantragem. Quem diga, agora eu te falo, Rita. Quanto que você quer pra honrar nossa camisa? Você quer covarde, vivi de pilantragem. Polui a mente do mais fraco por maldade. Quem diga, agora eu te falo, Rita. Quanto que você quer pra honrar nossa camisa? Você quer covarde, vivi de pilantragem. Polui a mente do mais fraco por maldade. De bola no campão, quem não curte solta pipa. Agradeço todo dia em morar nessa perifa. Se for pra fazer moda, nem me chama. Quanto que você quer pra honrar essa camisa, porra? Vivi falando merda e nosso povo morrendo na foca. A cada esquina uma boca. Prostituição é tráfico. Quantos parceiros tá vivendo nessa vida louca? O sonho em ter uma carreta da hora. Muito foi morto tentando passar nessa prova. Me sinto guerreiro, às vezes impotente. No meio desse lixeiro, tá com a faca e o queijo na mão. Se humilha pelo uísque, mas não chora a morte do irmão. Cê quer covarde? Diz que faço apologia e prego a maldade. Sou favelado mesmo, sem maquiagem. Só falo a verdade, não apoio a pilantragem. Quem diga, agora eu te falo, Rita. Quanto que você quer pra honrar nossa camisa? Cê quer covarde? Vivi de pilantragem. Polui a mente do mais fraco por maldade. Quem diga, agora eu te falo, Rita. Quanto que você quer pra honrar nossa camisa? Cê quer covarde? Vivi de pilantragem. Polui a mente do mais fraco por maldade. Se atropela em suas próprias pernas, vira as costas pra quem te ama. Tem guerra com a quebra. Quer ensinar o que não sabe, não tem nada e quer viver de vaidade. Tudo que faz tem validade. Um brinde pros guerreiros honestos, um abraço, um aperto de mão. Aí eu dou valor quando o bang é sério. Desde pequeno é sujeito, homem, atitude tem de monte. Cê é fiel ou cê é Judas? Fala demais e não assume a culpa. Demonstra a ambição e a ganância no olhar. Agora eu te pergunto, aonde você quer chegar? Por mim prefiro paz, não curto guerra. O mundo é covarde, sua mente não se fecha. Muitas noites solitário, de canto na miúda, no barraco. Pensando, cê vive de esmola, de salário. Ninguém é mais que ninguém e o seu pensamento é sempre vago. Quem diga, agora eu te falo, Rita. Quanto que você quer pra honrar nossa camisa? Cê quer covarde, vivi de pilantragem. Polui a mente do mais fraco por maldade. Quem diga, agora eu te falo, Rita. Quanto que você quer pra honrar nossa camisa? Cê quer covarde, vivi de pilantragem. Polui a mente do mais fraco por maldade. Cê quer covarde, vivi de pilantragem. Cê quer covarde, cê quer covarde, cê quer covarde.